E por isso é bom que agora este governo que lá esteja olhe para o interior de outra forma. Depois de ter acontecido esta tragédia, é preciso voltar a fazer um investimento e é preciso logo dar um sinal aos empresários de Oliveira do Hospital, também com a construção do IC6, que é uma reivindicação que continuaremos a manter em cima da mesa e que terá que ser cumprida.